fucking soft reconhece. Só quem passa é que sente fome, miséria, frio, entende? Só quem sofre reconhece, só quem passa é que entende. Puta que pariu, eu sinto na pele. Só quem sofre reconhece, só quem passa é que sente fome, miséria, frio, entende? Só quem sofre reconhece, só quem passa é que entende. Puta que pariu, eu sinto na pele. Bate uma revolta no peito, no coração. É tristeza, agonia, sangue bom. Escutar vários manos dizer que o futuro um dia pode chegar a ser aquele grande sonho lindo, aquela cena da novela Pequenino Menino. É foda trutar. A melodia sempre tem várias notas. Psicológica alterado. Sonhos de conquistas, pobres favelados pensam que não são capazes de atingir os objetivos, conseguir vencer. Mas quem não arrisca não petisca. Dê um tiro pro futuro e mudar a sua vida. Descruze os braços, seus braços sujeitos. Se sujeite a qualquer coisa sem preconceito. Ou servente de pedreiro, catador de latinha. Não importa de onde vem, se alimenta sua família. Trevas, tréguas, luz pra você. Dignidade do homem é o proceder. A humildade de chegar e saber pedir. E aí, senhor, tem um alimento pra arrumar pra mim? O quê? Não tenho não, meu. Passou outro dia. Não sei se vou chorar, não sei se vou sorrir. Quem nunca sentiu na pele a agonia da pobreza, a ironia dos nobres, pessoas ativas, palavras que machucam, dói. Qual que foi, tem Deus aí? A revolta, jamais uma semente germinada. Ela precisa de água. O ser humano quando nasce necessita de casa. É só vendo pra crer, e quem vê bota fé. Hoje venham decifrar o que o meu mundo. Só quem sofre reconhece, só quem passa é que sente fome, miséria, frio, entende? Só quem sofre reconhece, só quem passa é que entende. Puta que pariu, eu sinto na pele. Só quem sofre reconhece, só quem passa é que sente fome, miséria, frio, entende? Só quem sofre reconhece, só quem passa é que entende. Puta que pariu, eu sinto na pele. Temas abrangidos, tensão, perigo. Um olho na presa, o outro no inimigo. Rindo sobre a desgraça alheia. Nunca passou fome, nunca teve problemas. Andar sobre as ruas da favela, ser considerado e ter a curiga erguida. Ei tiozinho, ei tiozinho, ei, como você pode? Tem trampa aqui no morro e você passa fome. Eu não vou ser um traficante, muito menos 5-7. Quem já passou na rua 10 já sentiu na pele ossos do ofício, então é difícil. Quem está na vida do crime está sujeito a isso. Crocodilagem, casinha, polícia, algema no pulso. Um inferno paralelo, trancado, fim de tudo. Não que eu seja um parasita, que eu rezo pra vir do céu. Cada um nessa vida nasce, faz seu papel. Eu respeito suas palavras, senhor, sua opinião. Mas nós aqui do morro é um 12, eu sei ladrão. Sinceramente tem fundamento, pivete suas palavras. Quem tá no morro sabe que não tem chance pra nada. As portas e trancos se travam em um mundo maldito. É racismo, certo, gueto. Jogam fora o seu currículo inútil. Vermes inúteis são pretensiosos, poderosos. Discriminação, ação, sentada, terno, gravata, residentes, bacharéis, peritos em mancada, INSS, Previdência Social. O jovem envelhece, adoece, passa mal. 40 anos da sua vida dedicada ao trabalho, enriqueceu mais um patrão, morreu com o mínimo aposentado. É só vendo pra crer, e quem vê bota fé. Hoje venho decifrar o que o meu mundo é. Só quem sofre reconhece, só quem passa é que sente fome, miséria, frio, entende? Só quem sofre reconhece, só quem passa é que entende. Puta que pariu, eu sinto na pele. Só quem sofre reconhece, só quem passa é que sente fome, miséria, frio, entende? Só quem sofre reconhece, só quem passa é que entende. Puta que pariu, eu sinto na pele. Blefaram, mas eu não estou mentindo. Eu canto a realidade que meu povo está sentindo na pele, a dor de uma vida sem vitória, de um povo sofrido com as mãos calejadas, boias frias, camelô no farol, é só lamento. Menina de 10 anos vendendo o corpo por dinheiro, pelo pai que a estuprou, a mãe que é alcorda engravatada, oportunista se aproveita nessa hora, governador fazer peão de madrugada, rotina, prazeres da carne, só pedofilia no outro dia, coletiva perante a imprensa. Vou investir na educação e no futuro da criança. Olhe por nós, senhor, em que país que nós vivemos. O pai dorme com a filha, filha teus filhos do pai são gêmeos. Pai, avô, estuprador, Babilônia, miséria. O filho estupra a mãe, queima ela na viela. Onde está o bom senso e o caráter? Sumiu. Eu sinto na pele de morar no Brasil, pelos mesmo que investe o seu dinheiro no esporte, os verdadeiros traficantes de jato e arte. Se chegou até o morro porque alguém foi buscar, se eleito de novo nem vão desconfiar. Só que escolher os pobres pra pagar por isso, bombeta, calça larga na quebrada, perigo, eles invadem o barraco, forjão e mata, eu nunca vi invadirem o planalto da alvorada. Onde estão os culpados que traz isto pro país? Presidente, governador e ministro, juiz, nos irrita a impunidade de fazerem o que querem. Até quando o brasileiro vai sentir na pele? É só vendo pra crer, e quem vê bota fé. Hoje venham decifrar o que o meu mundo é. Só quem sofre reconhece, só quem passa é que sente fome, miséria, frio, entende? Só quem sofre reconhece, só quem passa é que entende. Puta que pariu, eu sinto na pele.